Abrem-se agora as portas para a música do mundo. Musicália, com Carlos Bonaparte. Olá, caros ouvintes, boa noite para todos. Sejam bem-vindos a mais uma edição de Musicália aqui na Rádio Antena Web. Hoje é terça-feira, dia 10 de abril de 2012. Estamos a dar início a mais uma edição deste espaço radiofónico. O Musicália que hoje lhe vai trazer música búlgara. Era para ser uma espécie de seleção das músicas mais marcantes, só que o Musicália, tal como já foi noticiado ontem, não vai acabar. O que é bom, já que este era um dos programas que pretenderíamos sempre manter no ar. Ora, dizia eu então que vamos ficar hoje com música búlgara. Na sua maioria, pelo menos, ou seja, 4 dos 6 temas de hoje, são do ano de 1979. As referências são da Rádio Sofia, uma das principais estações de rádio da Bulgária. Aliás, Sofia é a capital. Vamos ficar com o grupo Sinhal, que nos traz Moja Bi, é como se chama a primeira música que vamos ouvir nesta edição do nosso programa musical. Por ouvir também Mimi Ivanova, que nos traz Volkut e Sedent Kozleta. É como se chama a segunda música que vamos ouvir, como disse, neste caso, são ambas de 1979. E são as duas primeiras da edição de hoje do Musicália. Добър ден, kurczę w dom. Kitrus złom, sztybla za as. Do kuflejce do blagatki, z baleka za wczas. Skrit polekski, jak to zwadki, to przyjemu plan. Do siódmeczu, w tekę fejli, grlu to promi. I za breja, skozi treli, aż ma otwori. I za breja, skozi treli, aż ma otwori. Inteiramente dedicada à música búlgara, o nosso programa musical vai trazer agora mais dois temas, também do ano de 1979. Vamos ficar com o tema Zima Krasnaya, aliás, Zima Krajnaz, é como se chama esta próxima música, que é interpretada pelo grupo Steel. Para ouvir também Íntimo, música que nos é trazida por Tonika, uma das mais bem-sucedidas intérpretes da década de 70, da Bulgária, claro. Essas são então as próximas duas músicas que vamos ouvir. Espero que gostem. Yeah. Vamos agora até o ano de 1982. Continuamos com as referências da Rádio Sofia para ouvir Litka Zaubisch, a música cantada por Maja Neskova. Maja Neskova vai nos trazer então este Litka Zaubisch. Vamos ouvir também a música de Lili Ivanova. O tema chama-se Nestinarski, se não está correto, Nestinarski Dripev. A música última de hoje, que dá então por nome de Nesinarski Dripev. Eu tinha conseguido dizer este nome. A música é cantada por um nome bem mais simples de dizer, Lili Ivanova. É então assim que fechamos a edição de hoje do nosso musical. Eu desejo aos estimados ouvintes a continuação de uma ótima noite. Já a seguida chega mais uma edição de Nação Roqueira com Silva Júnior. Boa noite. Até à próxima semana. Aqui. Na vecchia età.